Às vezes, sabes, sinto-me farto por tudo isto ser sempre assim. Um dia, não muito longe, não muito perto, um dia não muito normal, um dia cotidiano, um dia não é que eu pareça lá muito hirto. Entrarás no quarto e chamarás por mim. E digo-te já que tenho pena de não responder, de não sair do meu ar vagamente absorto. Farei um esforço, parece, mas nada a fazer. Hás de dizer que pareço morto. Que disparate. Dizias tu que houve um surto, não sabes de quê, não muito perto, e eu sem nada para te dizer. Um pouco farto, não muito hirto e vagamente absorto, não muito perto desse tal surto, queres tu ver que hei de estar morto? Thank you.